esta noite está nos braços do meu bem, ouvindo as mesmas mentiras que eu já ouvi também. Quem será que amanhã gostar assim? Quem eu amo está ausente, quem não quero vive sempre caminhando atrás de mim. Quero ainda ter um gosto de olhar firme em teu rosto, ver tuas lágrimas correr. Sofro muito por amor, mas vou sorrir da tua dor no dia que você gostar assim. Quem eu amo está ausente, quem não quero vive sempre caminhando atrás de mim. Quero ainda ter um gosto de olhar firme em teu rosto, ver tuas lágrimas correr. Sofro muito por amor, mas vou sorrir da tua dor no dia que...